Agora, ah, sabe o que, que ajuda esse clima de magia que vai, né, tá rolando durante os dias da gravação, Netinho? O lugar que você escolheu, a área verde do Parque dos Coqueiros. Aquilo ali é maravilhoso. É na beira lindo. Da praia, Érica, a gente vai filmar. Vai começar a filmar exatamente 5h40 da tarde, na hora que o sol está se pondo. E se você... Imagine aí, eu vou te falar, você não sabe como é. O palco está montado aqui na área verde e o sol aqui em Aracaju, aqui no hotel, se põe exatamente atrás do palco. Né? Então, a gente vai pegar imagens de helicóptero, vão filmar na hora do sol se pondo exatamente atrás da caixa mágica, vai dar um clima... Lindo para o início do DVD. Assim, contra a luz, né? Ai, que bacana. Eu tenho, inclusive, uma foto que o GG postou lá no Twitter do Jade. Isso, do palco e a luz, aqui, né? A gente tá até agora no palco trabalhando aqui. Bacana, bacana. Tá, Netinho, super bacana, super a gente bacana. Também tá super animado com essa novidade aí. É um orgulho pra gente, né? Que a classe artística maravilha. Se mobilize dessa maneira, se preocupe com seu público, né? Porque não deixa de ser uma preocupação com o seu público. Mas e uma não, super produção dessa, né, Érica? Uma coisa dessa. Uma super produção desse nível.